o amor que deu sua vida por nós. Abriu as águas, curou os enfermos, nos ensinou a dividir o pão, a taça com vinho, a tua morte e ressurreição. Vencedor que tudo faz, mas sei que